Cultura FM. A frequência dos clássicos. Ok, Tarde Cultura, seleção musical de Ralph Schwartz, operações de Adriano Vieira e estágio em produção de Bela Puff. Agora são 5 horas e 19 minutos, nós vamos continuar conversando ao longo dessa hora com o professor Amaral Vieira. Nossa próxima apresentação musical, que ele vai comentar daqui a pouquinho, é o Natal sobre os instrumentos de Marc-Antoine Charpentier, com The English Concert, direção de Trevor Pinnock. Thank you. The English Concert, direção de Trevor Pinnock, nós ouvimos o Natal para sobre os instrumentos de Marc-Antoine Charpentier. Professor. Bem, Marc-Antoine Charpentier foi um dos mais importantes compositores, não só franceses, mas europeus, do século XVII, diretamente ligado ao Palácio de Versalhes. A sua produção é predominantemente sacra, muito embora tenha também se destacado como grande compositor de óperas. Eu tenho tido assim a oportunidade e o prazer, é um compositor que eu gosto muito, assim, especialmente, muito particularmente, de incluir nos meus programas de música sacra aqui pela Cultura FM, no Laudate Domino, várias e várias obras de Charpentier. E é interessante porque é um compositor sempre inventivo. Muito embora ele seja um compositor que esteja completamente dentro do ambiente, dentro da linguagem da música barroca, ele sabia realmente se renovar a cada nova composição. E a habilidade com que ele manejava a voz humana, conhecendo todos os seus recursos, melhores resultados, tessituras, tornaram realmente um compositor universal. Talvez os compositores franceses de século XVII, ele tenha sido aquele que mais possa realmente ser considerado um compositor do mundo. Tanto que o tema de abertura do seu Te Deum é um tema assim, ligado diretamente a todos os acontecimentos políticos mais importantes da comunidade europeia. Toda transmissão em cadeia nacional para os países da Europa tem como tema a abertura do Te Deum de Marc-Antoine Charpentier. Isso prova que é um compositor que mexe com os corações não somente dos franceses, mas também dos alemães, dos espanhóis, dos ingleses. Isso não é pouca coisa, né? Bom, agora são 5h28 e nós vamos ouvir agora uma composição de Edward Elgar, Christ the Lord is Born, com Adrian Partington ao órgão e o coro da Catedral de Worcester, com a direção de Donald Hunt. Christ the Lord is Born, de Edward Elgar. Vamos ouvir então o comentário de Amaral Vieira sobre esta música. Mais do que essa música, Sérgio, eu gostaria de fazer algum comentário sobre Elgar como grande compositor inglês da transição do século XIX para o século XX, e que foi considerado por muitos um compositor anacrônico, um compositor que viveu mais do que deveria ter vivido, porque escrevia numa linguagem romântica, ainda fora de no momento em que o modernismo estava se impondo em toda a Europa. Mas o que é muito interessante é a visão que esse homem tinha, a capacidade de domínio de forma, e foi competente em tudo aquilo que escreveu. Foi um grande compositor de concertos. O concerto de violoncelo de Elgar, uma das obras-primas de a literatura, não somente para esse instrumento, mas os concertos como um todo. As sinfonias de Elgar são realmente maravilhosas, são pouco tocadas aqui, nessa parte do mundo, mas são cultuadas na Inglaterra realmente como monumentos nacionais. Os oratórios de Elgar são oratórios realmente magníficos. Vamos só lembrar aqui dos Apóstolos, que, puxa vida, uma obra que merece ser escutada uma dezena de vezes, porque é impossível esgotar tudo que essa partitura tem a oferecer numa única audição. E sem contar que, afora tudo, ele representa justamente esse orgulho inglês. Mais do que, ou tanto quanto um enorme compositor, muito capacitado, muito inspirado, ele está diretamente ligado a esse espírito da glória do Império Britânico, de modo que foi um compositor muito considerado em vida. E essa peça que nós acabamos de ouvir faz parte de um grande lote de peças menores que foram escritas para as cerimônias da Igreja Anglicana. E sabemos o quantos compositores ingleses também se dedicaram a isso. É o caso de Elgar, é o caso de Vaughan Williams, é o caso de outros tantos que são menos conhecidos, mas que merecem realmente a nossa atenção, a nossa admiração, porque ocupam um lugar não somente dentro da liturgia, da celebração, mas vemos que numa tarde como essa, uma tarde cultura em que o Natal é celebrado, esta música nos traz alegria, nos traz realmente um sentimento de júbilo, com uma coloração nitidamente inglesa, sem que o compositor deixe de ser universal por conta disso. Essa particularidade é bonita, de ver que a música, apesar de ser realmente a mais universal de todas as artes, ela ainda comporta realmente esse DNA muito específico. No caso de Elgar, como era realmente algo muito genuíno, muito autêntico e muito natural na arte de composição desse compositor, nós nos damos conta que é uma música que vem daquela parte do mundo e que, no entanto, nos emociona, nos alegra e nos toca da mesmíssima forma. Agora ouviremos o coro da Catedral de Winchester e a Orquestra Sinfônica de Bournemouth, sob a direção de David Hill, Blessed Pair of Sirens, de Hubert Parry. Coro da Catedral de Winchester, Orquestra Sinfônica de Bournemouth, direção de David Hill, nós ouvimos Blessed Pair of Sirens, de Hubert Parry. Vamos ouvir então o comentário do Amaral Vieira a respeito dessa obra. Parry é um compositor daqueles que os ouvintes, de certo, pouco escutaram até hoje, e que faz parte de uma pléiade de compositores ingleses de grande qualidade, de grande significado artístico, e que ficaram assim obscurecidos pelo fato de ter havido durante muito tempo até mesmo uma certa prevenção, um sentido de não acreditar que a Inglaterra poderia ter produzido bons compositores. Até alguns livros da história da música de final do século XIX, começo do século... Por que isso, hein? É curioso, porque o último grande compositor, considerado assim por todos como uma unanimidade inglês, teria sido Henry Purcell. Grande compositor, isso não se discute, foi realmente um dos mestres, um dos pináculos da história da música de seu tempo. E depois houve realmente um hiato, houve uma lacuna, um momento em que as correntes estilísticas, e a Inglaterra também, pelo fato de estar isolada como uma ilha, recebia artistas de fora e estava exposta a muitas e muitas tendências musicais, a corrente italianizante, a corrente dos alemães, a corrente dos franceses, já eram bem menos receptivos os ingleses a isso. Mas houve até momento em que se dizia, muito jocosamente, de uma maneira totalmente injusta, que os três grandes compositores que a Inglaterra havia produzido teriam sido Georg Friedrich Händel, que era um alemão, porque morou lá grande parte da sua vida, produziu as suas obras mais importantes na Inglaterra, Joseph Haydn, compositor austríaco, que também esteve na Inglaterra, escreveu suas sinfonias londrinas, especificamente para aquele país, e o compositor Felix Mendelssohn Bartholdy, que tinha assim, uma grande ligação afetiva, uma grande ligação até mesmo artística com aquele país, compositor que obteve lá grande sucesso, grande reconhecimento, mas é uma frase realmente de efeito, não mais do que isso, porque a Inglaterra produziu compositores notáveis já a partir da segunda metade do século XIX, começam a surgir grandes nomes, alguns já foram citados, como é o caso de Elgar, o caso de Frank Bridge, o caso, então já nem se fala de Benjamin Britten, que é considerado este, sim, o grande compositor inglês de século XX, mas também em detrimento de um nome importantíssimo como do compositor Ralph Vaughan Williams, autor de uma obra de grande substância, de grande qualidade, e de um outro compositor que ainda está para ser descoberto por esses lados aqui do mundo, que é o compositor Edmond Rabra, também, que tem uma obra sinfônica de altíssima qualidade. Mas aí os mestres, que são os mestres um pouquinho menores, que trabalhavam geralmente para algumas igrejas, para alguns templos, como é o caso de Hubert Parry, acabaram ficando obscurecidos. Eu já tive também a ocasião de apresentar diversas obras deste compositor no nosso programa de música sacra, e são obras muito bem estruturadas, muito bem resolvidas, e mais uma vez nós temos um pouco aquilo que nós já comentamos há pouco nas obras mesmo de Elgar, aquele estilo assim um pouco triunfal, aquele estilo que caracteriza bem o English Pride, o orgulho inglês. Mas também não podemos esquecer de que era a nação mais poderosa e mais importante do mundo naquele momento, com sua armada, presente em suas colônias pelo mundo afora, mas que também no campo artístico teve realmente sua grande, campo musical mais especificamente, a sua grande importância. Então, eu discordo completamente dessa opinião, que os três grandes compositores ingleses foram Handel, Haydn e Mendelssohn. Eu acho que são três compositores que contribuíram muito para a música inglesa, mas eles têm valores próprios. Bom, saindo um pouco da Inglaterra, nós vamos agora para a Rússia. Vamos ouvir o coro de Câmara de São Petersburgo, sob a direção de Nikolai Korniev, com Glória a Deus nas Alturas, de Sergei Rachmaninoff. E depois ouviremos os comentários do compositor Amaral Vieira. Thank you. Nós ouvimos de Rachmaninoff Glória a Deus nas Alturas. Vamos ouvir o comentário do compositor Amaral Vieira. Estamos aqui, Sérgio, uma vez mais diante de um compositor considerado assim uma espécie de um epígono da história da música, porque é um compositor que vive até 1943, portanto, quase que alcançando o finalzinho da primeira metade do século XIX, um compositor, um grande romântico, e que não muda o seu estilo de composição, apesar de todas as revoluções que surgiram na música no começo do século XX, desde a estreia da Sagração da Primavera, em 1913, daí com o surgimento de novas técnicas de composição, o dodecafonismo, tudo isso. Ele se mantém fiel às suas origens, à sua formação, e é um compositor cuja obra está sendo agora bastante reavaliada. Ele, durante um certo tempo, foi visto assim, um pouco como compositor. As pessoas que queriam realmente menosprezá-lo, fazer pouco de sua produção, diziam que era compositor de Hollywood. As obras dele estariam mais talhadas a serem trilhas sonoras de filmes de sucesso, o que também, uma vez mais, é uma tremenda injustiça, porque é um compositor que tinha assim, um domínio muito grande daquilo que escrevia, e que agora, nesse momento na história da música que nós estamos atravessando, comecinho do século XXI, nós vemos que ele não somente é um nome presente, um compositor realmente de grande reconhecimento internacional, como a sua obra está emergindo como um dos pontos importantes de referência de toda a produção da transição do século XIX para o século XX. No campo da música sacra, Rachmaninoff escreveu somente 3 grandes obras, que são as vésperas para a liturgia ortodoxa russa. E esse trecho que nós ouvimos, que é o Glória a Deus nas Alturas, faz parte da liturgia Opus 39, uma das obras mais importantes desse momento da música russa do século XX, e que revela que este compositor tinha assim, uma habilidade, escreveu grandes sinfonias, escreveu óperas, escreveu concertos para piano e orquestra, que fazem parte do repertório de todos os grandes artistas atuantes. E que no campo da música sacra, onde a pessoa tem que demonstrar realmente uma grande espiritualidade, um grande conhecimento, ainda até maior do que escrevendo uma obra de expressão profana, ele não é somente muito convincente, como escreve obras que realmente nos marcam profundamente. São russas na sua expressão, mas ele foi um russo. O compositor Igor Stravinsky dizia que ele era muito alto, o Rachmaninoff tinha quase que 2 metros de altura, que era assim 1,98 metros de altura, de uma solidão russa. Ele era muito solitário, um compositor que teve que sair do seu país, viveu no exterior praticamente o período mais importante de sua vida e nunca se conformou com isso. Mas a obra é de grande consistência. Amaral, muito obrigado pela sua participação nesse programa especial nosso de Natal. E deixo, então, o espaço para você desejar o seu Feliz Natal aos ouvintes da Rádio Cultura FM. Sérgio, os agradecimentos são todos meus. Eu desejo a todos os ouvintes da Rádio Cultura uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite de luz. E que a arte, que a música que nós estamos aqui praticando 24 horas por dia na Cultura FM de São Paulo, nos mantenha também unidos no próximo ano e que os ouvintes tenham sempre essa certeza de que estamos sempre nos esforçando para fazer o melhor e levar a cada um de vocês uma visão, um trecho, um pedaço, um aspecto da história da música que pertence realmente a um patrimônio da humanidade. A música, quando foi escrita pelos grandes compositores do passado e também do presente, são obras dirigidas a todos os seres humanos. Portanto, vamos fazer uso disso que pertence a cada um de nós. E existiria espaço mais democrático do que uma estação de rádio? Portanto, um grande abraço a todos. Feliz Natal! Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta apresentação especial de Tarde Cultura, que teve seleção musical de Ralf Schwartz, operações de Adriano Vieira e estágio em produção de Bela Puffer. Eu, Sérgio Roberto Ribeiro, desejo a você um Natal bastante feliz e nós estaremos de volta na sexta-feira com Tarde Cultura. Uma boa noite para você.